shades of green under Dreaming Spice. To Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? Come on. machines. Thank you. Christmas Eve. want something you understand. It's a hole in my heart, not in my. Is Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje tem um tema polémico. Estou a falar-vos do white metal. Para muitos, white metal é uma aberração, já que pensam que a religião, que a mensagem religiosa não pode entrar no metal, não pode entrar no rock. Para mim, todo e qualquer tema é passível de ser cantado, é passível de ter letras. Não tenho nenhum preconceito quanto a isso. Para mim o que interessa é se a banda é boa ou não é boa, se gosto da letra, se gosto da melodia, se gosto do instrumental. Não interessa se cante sobre o diabo, não interessa se cante sobre Deus. O que interessa é que eu goste. E sejamos sinceros, eu prefiro uma mensagem de paz, de harmonia e de amor do que propriamente uma mensagem de violência ou de rebeldia. Como tal, vamos iniciar o nosso Riff Service com uma das mais bem-sucedidas bandas do chamado white metal, do rock cristão. Estou a falar-vos dos Petra. Para vocês, Petra, Armed and Dangerous. on the ocean floor. Many ships are lost eternally, with no light to guide them to the safety of the shore. They go down forevermore beneath the unforgiving ocean's roar. Shine again tonight, lead them safely through the night. Shine on, shine on, through the darkest night. Shine on, shine on, shine on, till the morning light. Shine. Safely to your shore, where the light they can't ignore. E após Petra, ficamos com a banda dos irmãos Elephant, ficamos com os Mastodon e a música Shine On. E terminamos a primeira sequência do nosso Riff Service com os Guardian, Time and Time Again. E vamos agora para a segunda sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência dedicada a vozes femininas. Para iniciá-la, temos Jillian. Para vocês, Jillian, Do What You Must Do. We'll be right back.

E após Jillian, ficamos com os australianos Rosanna's Riders e o peso da música We Are Riders. E terminamos esta sequência dedicada a vozes femininas com os espanhóis Sound of Eternity e a música Reason to Live. E como já devem ter percebido, o white metal, aquilo que vulgarmente é conhecido por white metal, abrange todos os estilos de rock, de hard rock e de metal, atinge mesmo o black metal, que é chamado, isso sim é um absurdo, de unblack metal. Por que não dizer black metal com letras religiosas? E vamos agora para uma sequência de baladas. E para iniciar a sequência, temos os Fighter. Para vocês, Fighter Star One. tradition. In a world full of prodigals waiting for an open door, all the fearful and medical holding out for something more. It's not the kind of love I'm able to reach outside of the song. It's not the kind of love willing to bear the burden alone. In a world all my cynicals blinded to the heart and the soul, there's a mighty miracle breaking through the walls of stone. Your kind of love is more than enough. Same, they offered hope another way. They died, we buried. buried them, but did they rise again? Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Fighter e nesta sequência de baladas, ficamos com os norte-americanos Jester, On Down the Road. E terminamos esta sequência com John Shillett, Only Man. E vamos agora para aquela que é provavelmente a sequência mais pesada do nosso Riff Service dedicado ao White Metal. E para começá-la, vamos ter os texanos Vision Red. And this next song goes to Texas, to the members of the band Vision Red. Para vocês, Vision Red, Christian Man. And to you, Vision Red, Christian Man. What's up? This is Kenny from Vision Red, and I'm rocking out with Riff Service. Crank it up!

take a look inside. Nowhere to run, no place to hide. She had so bad down and out to feel the pain of a broken heart. She had so bad to feel the pain of a broken heart. Never told a lie, but a faith in love never compromised. She had a heavy gun, but she tied her strings, never came undone. She had so bad down and out, she feels the pain of a broken. Yeah, wait. What's up? This is Kenny from Vision Red, and I'm rocking out with Riff Service. Crank it up! And this song from Vision Red went to Texas, went to Kenneth Yates. E após Vision Red, ficamos com os Bride e a música Thorns. E terminamos esta sequência de peso com a guitarra neoclássica de Chris Impilitary. Ficamos com Impilitary e a música For Your Love. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser dedicada a três vozes que aqui aparecem em carreira a solo. Para iniciar a sequência temos David Zafiro. Para vocês, David Zafiro in Scarlet Storm. E após David Zaffiro, ficamos com o eterno vocalista e líder do Stryper, Michael Sweet. Ficamos com a música Ain't No Safe Way. E terminamos esta sequência com o sueco Bjorn Stixon e a música King of Glory. E vamos agora para uma nova sequência de baladas. E para iniciá-la, temos os XT. Para vocês, XT, All Your Love. Looking for you, and in my mind this question never ends. We'll ask again and again. What is the reason for this lie? When you think your path is not in view, it could be right in front of you. Just start believing it'll be alright. 'Cause you're much younger than you think that you can be. Just trust in yourself, the answer's so easy to see. Hold on to your dreams, no matter how hard it might seem. Never give up, this is your time. You're so much stronger than you think that you can be. Trust in yourself. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após XT, ficamos com King's X, Lies in the Sand, The Ballad Of. E terminamos esta segunda sequência de baladas deste nosso Riff Service com os Liberty and Justice, Do What You Believe. E vamos agora para uma nova sequência dedicada a carreiras a solo. E para começá-la, temos o vocalista dos White Cross. Estou a falar-vos Scott Wenzel. Para vocês, Scott Wenzel, Inside Out. You ashamed of being a Christian? Oh, I see. You think religion is for suckers and easy marks and mollycoddles, eh? You think Jesus was some kind of a sissy, eh? Well, let me tell you, Jesus wouldn't be afraid to walk into this joint or any other speakeasy to preach the gospel. Jesus had guts! shine so deep, so very much remains to be done. It's time to speak of one so near to all hearts have been. Zero. E após Scott Wenzel, ficamos com John Elephant, Where Have the Old Days Gone? E terminamos esta sequência com o vocalista clássico dos Kansas, Carrie Livgren, e a música Ground Zero. E vamos agora para a penúltima sequência do Riff Service. E para iniciá-la, temos Angélica. Para vocês, Angélica, Hold On. give up, there ain't no retreat. You can bend the will if you let them. Don't gain your soul till the world of the dice. após Angélica, ficamos com Ken Templin and Friends, Going All The Way. E terminamos esta penúltima sequência do Riff Service com os White Heart e a música Vital Signs. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para iniciá-la, temos os norte-americanos Strykan. Para vocês, Strykan, State of Emergency. For the next 60 seconds, this station will be conducting a test of the Emergency Broadcast Network. In the case of an actual emergency, you will be notified of where to tune in your area for news and special reports. This is only a test. Come on, next time it's ever safe. I'll be mountain safe. iniciamos esta última sequência do Riff Service com o Strykan, State of Emergency. Continuamos com o Joshua, Only Yesterday, e terminamos com aquela que é provavelmente a mais bem sucedida banda de white metal de sempre. Estou a falar-vos do Stryper, e ficamos com a música To Hell with the Devil. Espero, sinceramente, que este programa tenha servido para mitigar alguns preconceitos contra o white metal, contra as bandas de hard rock que, nas suas letras, têm mensagem religiosa. Espero, sinceramente, que tenha dado para conhecer coisas novas e para perceberem que não importa se a letra é sobre a festa de ontem à noite, se é sobre religião, é tudo rock and roll. Desejo-vos a todos uma ótima semana e despeço-me com um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! You feel alone.